Cetera. Ha! André e Natan, rolê em Parque da Sul, em janeiro de 2012. Enquanto Deus permitir, estaremos aqui ali, pelos palcos da vida fazendo você refletir a nos ouvir. Esse aqui é um salvão, moro? Etc. não é de hoje, mas uma faixa do CD, sem pagar de pose. Começa meu rolê por ali, Araraquara, Secapizinho, Inter, Jardim, Guatemi. Não tem refrão, é só salvão, assim que é o som. Nossa, saiu de casa, calor demais a raça. Rolê na zona sul, solta forte, céu tá azul. O CD sempre diverso, deixando aqui nos versos. Quem ouviu, gostou, valeu, também tem quem entendeu. Messias não agradou a todos, quem diria? Ou crucificaram lá, acontecia. Mas vou seguindo no rolê, só versando proceder. Começo passando no posto, tomara esse no gosto. Caverna alemã e da rixa, o Fábio Marcel rixa. Agora descendo à vontade, salvando o Diego e o Vlad. Subindo as portas já está, no Estreda tô em meu xará. Então passo na esquina, de mão final é sina. Saí é Martim, Carlinho, Mael, Bola, Eldinho, Luque, Michel, Caga e Tiago, Vadão, o Gordo e o Baixo. Agora desço pra praça, e vou trombando mó rapa. O Pira tomando cachaça, alguns ficando na capa. Cada um gosta que gosta, é da lua, não fala nas costas. Tapu e Curiquina, Gui, baba de menina. Ricão, Charlie, Charlinho, Macarrão, Pichão, Pichãozinho. Grudão e João, Lecão, Leão, Juninho do Zão. Zé Henrique, Zac, Pampa, Zé Augusto e Careca, Pampa. O Jacão, Léo, Alexandre, Lucinho, Chibiu e o Johnny. O Cris, Guilherme, Marcão, tá ligado e o Wellington. O Gordo, Mike, o Grilo, Jolly, peça no teste. Verão, Broto, Cheu, Sandra, Lado, Branco e Nando. O Benço, Didi, Django, J-Rob, Kaique, Tony, Leandro, Gordinho, Ted, Negrete. Edu, Trang, Luquete, Maicão, Antieri, Julião. Dequinho, Menor e Paulão, Char, Samurai, Herbert, Roberto, Augusto, Melchior. Minha noite caiu o dedinho, Rafinha, brother, Fabinho. Perturbado, Yuri, mais feio, São Roque, Adriano, Elielto, Maceió, Louco, Coxinha, DJ Flower, Coco, Cobrinha. O Jogue, Peterson, Vela, Lounge, Ló, Marcelo, Gilson, Drovalbo, Dedetão, Meguinha, Giga, Igão, Guguinha, Luciano, Stoco, Patotinha, Max, Fer, Trevotinha, Dieta, Tonho, Luizinho, Dundum, Rodrigo, Datinho, Falagone, Nando, Miltim, Curios, Dar, Pinguim, Oi, Gorelda, Cueca, Irmão, Despredinho, Crisinho, Careca, Babão, Lucão, Galo, Cego. Negão, Chiquidinho, não é prego. Bolinho, Jackson, Sambarte, Gabriel, Arisson, Bates, Luzinho, Marquinho e Silas. Tupinho, os finados da fila, Eduardo, Pedro e Pomba. Colisão de trânsito é bomba. O Peter, Zé, pra suave. E o Rony pra fora, bateram a nave. Marão, Zancinho, Márcio, Bracinho, Luquinha, foi no ar. Se volto indo nessa, caminho seguinte sem pressa. Coutinho, Ritinha e Caio, Batoréu, Rafael, Saio, Jean, Ivano, Barba, tomando também o guarda. Lezão, Ratão e André, João, Angolano e o Zé. Passando na praça de cima, Luiz, o Nil e o Dimas. Vários doido da antiga, de agora também. Se liga, Pichote, Terry, Maurício, do rap fazem serviço. Cadeto, Carrapaz, Adair, Chiquinho, Sabino, Valmir. Grisalho dá também, Macabre, Messias, vem que tem. Titãs com a tequila, Limão e Sal faz fila. O Tripa de Múcio, Juninho, o Dieri, Dog, Pretinho. Vai que é mais São Pedrinho, Jotão e Davizinho. Sapucra e o Nenê, Escobar, Lárcio, Dê. O Paulo, Doido, Cobra, Daniel, Thiago, não sobra. Adriano, Malinho, Tesso, o Guelaço no som. Homem no Americão, a rapa de skate não fica de fora. Orelha, Gordão, botão que da hora, curtindo um também as caixas. Pra fora, Tadinho chegando, colando agora. O Potter, Thiago, Dodô, Marcio, Michel, Big Du, Colô, Juninho, Vinícius, Roy. Favela, Sassá, Saudade, Destrói, Nezinho, Jorjão, R.C., Coquipana, Bambu e o Devinho, Ivão, Linha na Quebra. Contava na Febla, também tá na cela dormindo na Jega, Túlio e Giro, Mazó e Rico, Diopola, Fino e Mantis, Caganeiro, Tiriça, antes. Hoje tá foda, uns incomoda, tirados, humilde, parece até moda, maluco, que é isso, não tô entendendo, de frente batendo. Evolução dos humildes, agora acredite, cuidado o que fala, não desacredite. Eu sou cirurgião, se escute este pique, passando frio, japa, cortando o cabelo, meu chapa. Chegando no bar do Júnior, os maluco tudo junto. O Peu com o Marcelo, Ludinho, Papão e o Leco. Que é careca, Fernando, Lemão, Bolacha, trampando. Telão, Diego, Birba, Meva, vem com a Viela. Se é dia de jogo, fusão na quebra pra todos. Então se for final, Arena da Fonte lotada e tal. Se é diversa evolução, o tempo não para, ensina, irmão. Não tem estrela na testa, somente canto na festa. Agora nós dois, é isso que resta, até o fim e deck. Presta pedalo seguindo com a bike, chinelo e não de Nike. Se é de Santi, Tarani, Manchinha, LH, 1-2, pedalo chegando decente. Pegada é gigante, mas não limpão, parei com pó. Chamaram meu mano Cipó, parceiro da antiga, cresça comigo aqui. Tô em casa, não tem inimigo, só se o corpinho pirou. Mas é rap do antigo, um tiro. Entrou na mente, chegou mais gente, a mim, Didinho, Infano, Trigo, Edgar, Juliano, João, Pelé e Gente no pé. Passando no Zica, foi 10 pedinho, atalha até Esplanada, Industriário, Cordeiro e Preto, pedalo. O Rony, Gordão e Felipe, Baiano, Dung e Lipe. perna, cheio de ferro de pezão. Lucas Neném, Cezão, antiga mãe quero careca. Dona Lúcia, Roberto e Peca. Mari Mari risca faca, Paulinho e Bunho saca. Maninho na palavra, vivanta de quebrada. E ainda dá um choque, São Paulo e Spock. Adesão no proceder, Rudão e Val, MSP. Batiz, orelha que pode trombar, queria falar, pedi pra trampar. Capa do CD, num grafite pra valer. Só tenho a agradecer, várias vezes cê fazer. Agora caminho sem goela, descendo pro Rafaela. Peso, Lu, o G e o Gil, Boquinha e Neco surgiu. O pai e o Robert Val, cadê o Sapi e o Cal? Vier e Malaco na cena, testar o repenho de Nisquema. De Bahia e Diadema, Gordão e Marção, tema. Tava no Rick, pra quem pediu um beat. Gravaram um som no pique, valeu, fico, acredite. Embora sem palavras, agora de volta pra área. Desculpe quem faltou e não sou poucos, por favor. Pô, que rolê da hora, fião. Vários parça, vários piques envolvidos e ainda faltou um montão. É só do pedaço da sua e salvão. André! Vixe, mano, tem alguém me chamando. Mas peraí, enquanto o som já tá chegando.